neste mundo conquistar. Tudo que abrange aos negócios se interessam, investem alto onde tem chances de ganhar. Vão a cassinos e a bolsas de valores, apostam tudo e sempre gostam de vencer. Mas se alguém fala de Deus, dão a desculpa: hoje não dá, não tenho tempo a perder. Será que lá pra onde vão após a morte terão a chance de ao menos ter dinheiro? Lá no inferno não se compra, não se vende, é só tormento e horror o tempo inteiro. Alguém planeja construir uma boa casa, está nos planos pra comprar. Adquirir boa fazenda e muito gado, alguns nem dormem nem param pra alimentar. Já tem de tudo que se compra com dinheiro, possui iates, aviões e tudo mais. Mas se alguém falar de Deus, dá uma resposta: passe outro dia, estou ocupado demais. Será que lá pra onde vão após a morte terão a chance de ao menos ver dinheiro? Lá no inferno não se compra, não se vende, é só tormento e horror o tempo inteiro. Está escrito e é verdade: dificilmente um rico alcança salvação, pois quase todos são escravos do dinheiro. Só que o dinheiro não vai junto no caixão. Não se preocupam com a vida após a morte, vão enganando e se deixando enganar. Encarnação e purgatório não existem, a porta é Cristo, mas não querem adentrar. Será que lá pra onde vão após a morte terão a chance de ao menos ver dinheiro? Lá no inferno não se compra, não se vende, é só tormento e horror o tempo inteiro. Será que lá pra onde vão após a morte terão a chance de ao menos ter dinheiro? Lá no inferno não se compra, não se vende, é só tormento e horror o tempo inteiro.